E aí, tio, acionou o sinistro? Porra, é verdade, peraí. Salve, sinistro. Salve, nego. Então, tio, aqui tá um desfile nos Rabelão. Tô ligado que aí não é diferente, né? Tamo chamando você pra uma missão aí. O que é, meu chapa? Pode falar, demorou. Caça os Ramelão. Então prepare a munição, porque o que mais tem é Ramelão na quebrada aí, tiozão. Mas aí é nóis. Se tiver algum aí, pode se esconder. Sai, seu Ramelão. Seu Ramelão. Seu Ramelão. Ladrão de brisa. Sai, seu Ramelão. Seu Ramelão. Seu Ramelão. Ladrão de brisa. Sai, seu Ramelão. Seu Ramelão, seu Ramelão, ladrão de brisa. Sai, seu Ramelão, seu Ramelão, seu Ramelão, ladrão de brisa. Aí tá de chapéu, essa que é a sua. Quer ser Indiana Jones pra ficar só de aventura? Cê acha que é mil grau, só para e observa. Não mete uma de louco, que cê sabe não dá essa. Aqui não tem caô, é sem demagogia. Respeito é sempre bom, educação e disciplina. Mas tem sempre os brecha, fica aqueles duela. Que pega o bonde andando e quer sentar na janela. Só deixa a mancada na quebra, atrapalha a conversa. Mal palha, se marca, ele é raço, só trouxa, abraço. Conversa furada desse, vacilão. Boy, pilantra safado, desacreditado. Na banca tirado, desconsiderado. Um puta safada que é chamado, é o tal do Ramelão. Sai, pipoca aqui, na faz estourar. Ramela pra mim, nem nos olhos ficar. Não é pra qualquer um, só marca a função. Tem que ser ligeiro, real com os irmãos. Fala que não tem, nem pode desistir. Moleque aperta só pra ver cair. Maluco bração, é tamanho ar. Cuidado que sua perna é quebrar. Sai, seu Ramelão. Seu Ramelão, seu Ramelão, ladrão de brisa. Sai, seu Ramelão, seu Ramelão, seu Ramelão, ladrão de brisa. Sai, seu Ramelão, seu Ramelão, seu Ramelão, ladrão de brisa. Sai, seu Ramelão, seu Ramelão, seu Ramelão, ladrão de brisa. Vai, tem uma pá de maluco na cena querendo subir seu gás. Fica mancando, pombo correio, leve trás. No mosca os cara cobra, tiro, tira, teima. Descobrindo seus podres, onde você mais se queima. Um zum zum zum da sua pessoa que chega a pá de orelha. Te garanto que coisa boa não é. Isso eu tenho certeza. Vai, Ramelão, vai brincando com coisa séria. Cê viu o final de muitos que quebraram as regras. Aqui ninguém é mais, porém ninguém é menos. Se a vida vai levando nela, vamos vivendo. Firmou, né, tiozão? Cê tá me entendendo? Tamo aí firme e forte no mundão, aprendendo que sonhar nessa vida é bem acordado. Acorda, Ramelão, senão vai chegar atrasado. Falador, tem de monte? Tem. Invejoso, espunhado? Tem também. Mentira, falsidade? Tá lá. Inveja, olho gordo? Mas vem brindar. Sai, seu Ramelão. Seu Ramelão. Seu Ramelão. Ladrão de brisa. Sai, seu Ramelão. Seu Ramelão. Seu Ramelão. Ladrão de brisa. Sai, seu Ramelão. Seu Ramelão. Seu Ramelão. Ladrão de brisa. Sai, seu Ramelão. Seu Ramelão, seu Ramelão, ladrão de brisa. Sinistro e plano B, anti-pop, anti-emo. Caçadores de comédia, Ramelão, cê tá com medo. Não é diferente mesmo, cê sabe como é. Aqui é 019, rap nacional de pão. Quem já sabe, quem já viu ou ouviu até falar. Ramelão, nós sobe mesmo, sem ter asa pra voar. Ali nos três irmão é osso, os menino é chapa quente. Mas tem sempre o Zé Polvinho que atrasa os delinquentes. Mas em Leme é o mesmo, com certeza os corre é foda. Os bandite de motoca ou de corolla e marola. Na avenida sempre é mil, com os malote mocosado. Não tem Ramelão no meio, que nós tinha tá enterrado. Então prepare Ramelão, vê se preste atenção. Se ouvir falar do nome, um de nós cê sai do chão. Plano B me deu um salve, precisou na escola mesmo. Mixtape e outra fita, abrigo de maloqueiro. Sai, seu Ramelão, seu Ramelão. Seu Ramelão, ladrão de brisa. Sai, seu Ramelão. Seu Ramelão. Seu Ramelão, ladrão de brisa. Sai, seu Ramelão. Seu Ramelão. Seu Ramelão, ladrão de brisa. Sai, seu Ramelão. Seu Ramelão. Seu Ramelão, ladrão de brisa. O Ministério de Qualquer Área adverte: respeito é lei, não se compra se merece. Mixtape Ultra Fita.